Salve, salve! Simpatia! Quem está falando aqui, você já sabe quem é, Taíde, que estamos começando mais uma vez o Yo, aquele programa que passa para você clipes e também informações do mundo do hip-hop, certo? Bom, eu quero começar dizendo para você o seguinte, que eu particularmente estou muito contente, andei conversando com várias pessoas aí conhecidas, é claro, e eu fiquei sabendo que o movimento gospel hoje tem um número de grupos de rap e de R&B muito bom. Isso me deixou muito contente, porque cada dia que passa, vou conhecendo pessoas novas, com mais capacidade, com um talento que as pessoas, infelizmente, não dão espaço para poder se apresentar e descobrir essas coisas todas aí, que às vezes até me enrola um pouquinho para dizer para vocês, mas é verdade, tá certo? Assim, eu quero só dizer a vocês o seguinte, quando você tiver a oportunidade de conhecer, prestigiar de perto um grupo de R&B ou rap gospel, vá, porque vale a pena. Eu já fui e me dei bem, certo? E se você não for, você vai se dar mal, porque você vai ficar de longe, não vai conhecer um som bom, um som característico, cheio de qualidade e tudo mais, certo? Então eu gostaria de dizer a você o seguinte, fica ligado, porque o gospel veio para unificar, para mostrar pra gente que o respeito existe e a união tem que prevalecer, tá certo? Vamos passar para a segunda linha, quero dizer sobre, falar uma parada meio desagradável aqui. Quero dizer que é o seguinte, no nosso país nós já temos vários problemas como a injustiça, nós já temos a impunidade, o racismo é uma coisa, uma doença crônica, infelizmente também a discriminação. Agora, os deputados, quer dizer, não sei nem se é deputado, vários candidatos políticos estão votando a favor do seu próprio salário, estão votando contra o salário do povo brasileiro. E aí, Beli, firmeza? E aí, mano, tava dormindo? Tô nada. Toda vez que você liga pra mim, pergunta se eu tô dormindo. tô na ripa, não tenho mais tempo pra dormir, não. Tem que ficar acordado pra ganhar um dinheiro. É, pode crer. E aí, que manda? É que vai ter um show lá na minha igreja, morou, mano? De rap e R&B gospel. Vamos colar lá? Demorou. Vai ser quando que é a fita? Hoje. Hoje, mano. É hoje, mano. Mas hoje tá tranquilo, hoje não tem nada não. Vou colar sim. Tomar o cara pra ir lá e não chego. Mano. Tá onde agora? Tô aqui fazendo minha correria aqui no estúdio, truta. Pode crer. Tô de goma aqui. Os caras tão aí, tá o Carlão, tá o King aí. Tô assistindo o Yo aqui. A gente tava dando umas ideias malucas aqui de política e pá. Tava até falando de umas bandas gospel mesmo aí. Tipo, até esse evento você tava falando aí, eu acho. Não sei não. Tá precisando muita atenção não. E aí? É, por falar em política, tem até uma rima aí, mano, que vai de encontro com essa palhaçada aí, tá ligado? Tá fazendo um disco aí, é R&B, é Rhythm and Blues, vai rolar umas paradas políticas também. Tem que rolar, né? Tem jeito, né? É necessário. É rap, né? É rap ou Rhythm and Blues? Rap, Rhythm and Blues. Certo, Rhythm and Blues. Firmeza, então. Mostra aí alguma coisa aí, mano. Ei, mano. Mostra aí, vai ficar... Como é que vai fazer isso aí? Vai mostrar, vai ficar escondendo? Não, solta uma aí, vai vir um pouquinho aí a cara aí. Não vou copiar a rima, não. Segura aí, então, truta. Falou.